esperança nos seus olhos. Tua presença me faz bem. Sigo com fé em meu Pai, vou andando pela luz. Percebo que você tem a vibe, a energia que me faz o bem. Sim, eu sei, eu sinto, sua vibe me faz bem. Ao lado eu quero estar de quem me faz sonhar na vibe desse som, pois a fé me alimenta e me traz o dom. Ao lado eu quero estar de quem me faz sonhar na vibe desse som, pois a fé me alimenta e me traz o dom. Vejo a esperança nos seus olhos, tua presença me faz bem. Sigo com fé em meu Pai, vou andando pela luz. Percebo que você tem a vibe, a energia que me faz um bem. Se eu sei, eu sinto, sua vibe me faz bem. A fé me alimenta e me traz o dom.